Um, dois. Luís. Um, dois. Tá bom. Luís F, digo F. Luís Ferreira Rodrigues. Luís Ferreira. Ok. Por acaso, acho que está baixo. Por que é que será? Diz mais qualquer coisa. Um, dois. Vamos falar de... Ok, tá bom. Mais vale mais baixo do que mais alto. É. Vamos começar isto. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Tenho uma boa noite e essas coisas todas. Vou estar aqui à conversa com Luís Ferreira Rodrigues, ele, o meu convidado de hoje, traz-nos um livro que me parece muito interessante. Chama-se A Ponte Inevitável, a história da Ponte 25 de Abril. É uma edição da Guerra e Paz. Luís, seja muito bem-vindo aqui. Isto começa bem. Aliás, nós estávamos a falar no início, em off ainda, nos problemas de gaguez, que eu estava-me aqui a dizer que... Posso dizer isto? Sim, claro. A tua mulher é terapeuta da fala, etc. Exatamente. Bem, espero não gaguejar muito, dizias-te. E eu disse, eu meti logo o Luís à vontade, porque ele está diante de um locutor que manifestamente gagueja. E faz coisas como esta que fiz agora. Já não me lembro bem qual é que foi, mas o ouvinte já registou-te, com certeza, que eu atrapalhei-me. Como habitual. A Ponte Inevitável. Luís, seja bem-vindo. Cá está. Luís, antes de... Eu ia já fazer uma pergunta sobre o livro, mas eu quero que te apresentes. Apresenta-te. O meu nome é Luís Rodrigues, sou arquiteto, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa e gosto muito de fazer investigação sobre vários aspectos relacionados com a história da arquitetura. Qual é o teu trabalho? Essa investigação que, aliás, resultou, pelo menos parte dela, resultou neste livro, obrigatoriamente, mas como é que é o teu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa? Ah, não tem nada a ver com isso, não. Não está muito voltado para a vertente histórica. Eu trabalho na Direção Municipal de Economia e Inovação, na Invest Lisboa. A nossa missão é trazer investidores para a cidade de Lisboa, criação de emprego, promoção de oportunidades de investimento... E num certo sentido, eu estava a dizer que não tinha a ver, mas tem, porque a imagem de uma cidade é muito importante para a sua valorização. E ao estar a falar da Ponte 25 de Abril, nós na realidade estamos a falar de algo que valoriza uma cidade. E portanto é logo um dos motivos para... Estamos a falar de um ícone, não é? A Ponte 25 de Abril é um símbolo da cidade. E curiosamente, neste livro, eu tento ressuscitar esse ícone dando-lhe identidade. Porque, na realidade, quando nós falamos da Ponte 25 de Abril, nós falamos quase de, isto é uma cópia da Golden Gate, depreciamos a ponte. E pensamos que ela não é original, porque tem a mesma cor da Golden Gate, que foi construída em 1937. Portanto, nós pensamos que o que temos aqui é uma cópia. E não demos até agora o devido valor. E este livro tenta comatar um pouco essa situação, essa lacuna, contando a história, não só da Ponte 25 de Abril, mas de outras duas pontes, que é a Ponte Salazar e a Ponte sobre o Tejo. Porque, na realidade, nós circunscrevemos muito a Ponte 25 de Abril aos 50 anos que estamos a comemorar agora. 2016, a ponte faz 50 anos desde a sua inauguração, em 1966. Mas, na realidade, o primeiro projeto foi em 1876, pelo engenheiro Miguel Paes. E, curiosamente, a ponte não estava localizada no corredor Almada-Lisboa, mas sim Montijo-Lisboa. Fala-me um pouco mais dessa ponte rudimentar de ferro que ligava Lisboa e Montijo. Esta era, de facto, uma ponte rudimentar, mas surgiu num contexto muito específico da história do país, que era o contexto da industrialização e do desenvolvimento e implementação da ferrovia em Portugal. Portanto, todo o pensamento que estruturava estes projetos estavam ligados a uma coisa muito simples, que era a ferrovia, o caminho de ferro. Era isso que ditava o desenvolvimento do país nessa altura. E, curiosamente, a primeira ponte sobre o Tejo, ou seja, não em Lisboa, mas sobre todo o Tejo, desde a fronteira de Espanha até aqui ao estuário, só foi construída em 1862. Portanto, nós temos a ideia de que havia, tínhamos o rio e havia uma constante troca de uma circulação constante entre norte e sul, mas na realidade a primeira ponte feita no Rio Tejo foi em 1862. Portanto, por isso eu tenho aqui um capítulo no livro chamado O Rio Tejo, Rio de Pontes Tardias. Rio de Pontes Tardias, parece bem. Mas de facto é quase inexplicável. Como é que se faz uma ponte tão tarde na história, não é? Quando estamos a falar de um rio que é absolutamente, quer dizer, é o maior rio. Mas curiosamente, é a margem norte do Rio Tejo que tem mais população. Portanto, nunca houve muita necessidade de estabelecer circulações mais frequentes com o sul do Tejo. Ao contrário, por exemplo, do Porto, onde cada uma das margens tem realmente... Para já são mais próximas e depois têm uma intensa... Tem relevo, por assim dizer, vai, em termos populacionais. A nível urbanístico são muito congestionadas, o que já não acontece, por exemplo, na margem sul do Tejo, que tem... populações tem população reduzida. Portanto, não vamos utilizar a mesma expressão de há uns anos. Não te lembras daquela expressão que a margem sul era um deserto? Não, mas atenção. Quem é que disse isso? Foi Teixeira dos Santos? Não sei. Mas atenção, eu sou do Barreiro, portanto... Pronto, okay, mas temos aqui um representante da Margem Sul, aliás. Nós temos frequência na Margem Sul, 100.6 para o Setúbal. Cumprimento, Setúbal, boa noite. Eu sou um gacerre e um defensor da Margem Sul. Exato, sem questão em relação a isso. Margem Sul, quem é que disse? Eu estou mais preocupado agora em saber quem é que disse a frase. Eu sou mesmo de fé diverso, já viste isto? Penso que foi o ministro Lino, não foi? Mário Lino, é capaz. Exatamente. Sim, certíssimo. Tens boa memória. Foi isso. Era o Jamé. Enfim, estamos a falar hoje precisamente dessa ligação entre Lisboa e a outra margem, através da emblemática Ponte 25 de Abril. Porquê ponte inevitável? Por causa disso? Porque é de facto uma ideia resiliente. Ou seja, desde 1876 até ao início da sua construção, nos anos 60, foi uma ideia que nunca morreu. E, portanto, isso mostra bem a inevitabilidade e a resiliência da proposta. Porque há ideias que surgem e depois verifica-se que realmente aquilo não há viabilidade naquela proposta e essas ideias morrem. Mas esta ponte, ou melhor, a necessidade de criar uma travessia entre as margens, manteve-se sempre na mente das pessoas, tanto da margem norte como da margem sul. E mesmo depois de construída, nós sentimos que estas margens, sem a ponte, não poderiam viver. Porque a partir do momento em que ela foi construída, realmente a sua utilidade é tanta, atestada até pela própria intensidade de tráfego, e que isso demonstra bem como a importância desta ponte. E, portanto, a inevitabilidade, primeiro de a pensar, depois de a construir e, atualmente, de continuar a mantê-la. Deus, e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rajos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim, vem a noite. que o tempo é curto, embarca em mim. Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus vê longe, jura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxer. E eu preciso de mais, preciso de mais. Nos teus olhos de Deus habitam astros e céus, foguetes, rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Mais perto, amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim que o tempo é curto, embarca em mim. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Manhã na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da traguas ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. É um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível, sai a saltos, rima, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler um jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga fazer tudo porque tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado. Uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se folga. É dia de folga. Este é o fado que se empolga. No dia de folga. No dia de folga. Dia de Folga, o primeiro single do álbum Moura, ouvimos, mas ouvimos um outro tema também. Tens os Olhos de Deus, Ana Moura, que está em grande, grande forma a demonstrar mais uma vez dois temas do álbum Moura, o seu último disco, que foi editado no final do ano de 2015. Converso com Luís Ferreira Rodrigues, a ponte inevitável, a história da ponte 25 de Abril, uma história que de facto está ligada ao Estado Novo, ainda que tu, aliás, defendas neste livro que está demasiado ligado ao Estado Novo, que não há necessidade para estar tão ligado ao Estado Novo. Explica-nos essa tese. Não, a iniciativa de dar início à construção, primeiro ao estudo sobre a viabilidade da ponte, foi começado, esse estudo começou em 1953, em 57 foi finalizado e foi consagrado no segundo plano de fomento para entrar em vigor em 1959 e, portanto, ele está ligado ao Estado Novo. Aliás, foi Ponte Salazar. Foi Ponte Salazar após a inauguração. Ok. Porque realmente o próprio Salazar não queria que se lhe desse o nome. A sério? Exatamente. Ele achava que o nome de políticos só deveria ser dado 100 ou 200 anos depois da morte desses políticos, exceto para o Presidente da República, que representava o Estado. Portanto, por isso é curioso que a ponte sobre Vila Franca, em Vila Franca de Xira, se chama Ponte Carmona. Porque, na realidade, é o nome de um político, mas como era o Presidente da República... Então, estava a representar o Estado. Então, se ele não queria, porquê que esse nome foi dado à ponte? Foi uma conspiração dos ministros e do próprio chefe de Estado, o Almirante Américo Tomás, que essencialmente o Almirante Américo Tomás e o Ministro das Obras Públicas, a engenheira Arantes Oliveira, que convenceram Salazar a aceitar o nome. Cá para mim isso foi só tipo uma espécie de falsa modéstia do chefão. Eu não vou fazer... Eu acho que ele em segredo disse, eu não quero apenas uma ponte, quero duas pontes com o meu nome. Mas há um pormenor muito curioso, é que ele só soube do nome que seria dado à ponte através da moeda comemorativa da ponte. Ou seja, o ministro Ulisses Cortês, ministro da Economia, tinha a moeda preparada, ia mostrar a moeda a Salazar e na moeda, uma moeda em prata de 20 escudos, vinha o nome Ponte Salazar. Ele olhou para a moeda e disse, mas o que é isto? Eu não aprovei isto. E o ministro entrou em pânico, foi falar com os restantes ministros e o próprio chefe de Estado e Américo Tomás disse, não te preocupes, eu vou falar com o Presidente do Conselho, vou acalmá-lo. Deixa-me só fazer um parênteses. Mete logo piada, mete logo graça o facto de Salazar olhar para uma moeda e dizer o que é isto? Isso mete logo piada. Não, foi um pormenor interessante que o próprio Américo mais conta nas suas memórias. Portanto, este é o problema quando falamos na ponte. Nem imaginas a quantidade de comentários que eu vejo sobre ponte 25 de Abril, não, ponte Salazar. E os comentários contrários, ponte Salazar, não, ponte 25 de Abril. Quer dizer, no fundo, há uma história por trás destes acontecimentos que não se resumem apenas à atribuição do nome. Nós temos que perceber que, para além da ponte Salazar, para além da ponte 25 de Abril, havia também ponte sobre o Tejo. Esta história é muito mais do que a atribuição do nome. E um dos aspectos que eu refiro neste livro é que nós temos dado mais valor à identificação do que à identidade. E preocupamos mais como é que aquela pessoa se chama do que conhecer a história daquela pessoa. Vamos então perceber qual é que é a real identidade desta Ponte 25 de Abril. Quais são os traços identitários da Ponte 25 de Abril, Luís? Eu refiro no livro que esta ponte é muito pessoana, porque ela tem quase três heterónimos, que é a ponte sobre o Tejo, cujo nome começou a entrar informalmente em circulação a partir de 1876, quando o engenheiro Miguel Paes propõe projeto a primeira ponte. Depois temos a ponte Salazar, que ficou a atribuição do nome após a inauguração, e temos depois de 1974 a atribuição do nome de ponte 25 de Abril. Mas nós, quando atribuímos a identidade a uma ponte, nós temos que contar a história das etapas que sofreram, das etapas que esses nomes foram criando na própria identidade da ponte. E, por exemplo, em relação à ponte sobre o Tejo, muitos projetos foram realizados para uma ponte sobre o Tejo, ou seja, a ideia de uma ponte. E essa ideia durou 90 anos até ser concretizada. Portanto, foram feitos projetos por engenheiros franceses, por engenheiros espanhóis, portugueses, temos um projeto de Cassiano Branco, temos propostas utópicas, temos um mar de propostas e ideias para esta ponte que estão praticamente desconhecidas, porque nós valorizamos mais a atribuição de identidade, da identificação, do que propriamente querer conhecer a identidade e o contexto político, o contexto económico em que cada uma destas propostas foi feita. Este livro também está bem ilustrado, tem aqui muitas imagens. Aliás, olha, estava aqui a folhear e acabei de encontrar a moeda comemorativa da inauguração da ponte. Exatamente. Neste caso, a ponte Salazar. Engraçado isto. Eu gostaria de, quando este programa fizer 3 anos, aproxima-se essa data, quero uma moeda comemorativa das Madragoas. Exijo uma moeda comemorativa. Ou então só no meu aniversário, que é ser importante o suficiente para ter uma moeda comemorativa. Mas pode ser em ouro, pode ser em ouro. Pode ser em ouro. Mas tem algumas imagens, incluindo imagens a cores no meio do livro. Algumas delas foram fornecidas. Explica-nos como é que estas imagens chegaram a ti, Luís. Na realização deste livro, eu e a minha editora, a Guerra e Paz, porque realmente a ideia partiu da Guerra e Paz, que, conhecendo a minha vocação para a escrita, achou que eu poderia ser a pessoa ideal para levar este projeto avante, propôs-me a realização de um livro que comemorasse os 50 anos, mas eu pretendi ir mais longe. Isto é como o Kennedy diz, não é? Nós queremos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Exato. E, portanto, aqui o desafio era ir a fundo na história da ponte. E nesta história, eu, para já, tentei fazer uma história abrangente, como disse, uma história de não apenas os 50 anos, mas os 140 anos, desde 1876 até à atualidade. E depois falar com os intervenientes, falar com engenheiros que tiveram a trabalhar na ponte, falar com pessoas que conhecessem o funcionamento da ponte, atores políticos que conhecessem os meandros desse processo de implementação da ponte. E uma outra coisa que foi a investigação de diários. Nós, os engenheiros, são muito modestos. Eu sou arquiteto, portanto, os arquitetos não são modestos, mas os engenheiros são. Eles fazem obra extraordinária, mas não consagram essas obras, não falam delas, não têm diários, não contam como é que essas obras foram feitas. Mas, curiosamente, para esta ponte, eu descobri um diário de um engenheiro que trabalhou na ponte, o engenheiro Robert Wilkinson, norte-americano, e o diário está na Califórnia. São 600 e tal páginas, escritas à mão, de 1962-67, em que ele relata todos os acontecimentos diários na ponte. E não apenas ao nível técnico, mas também a nível humano. Ou seja, todas as questões que eram abordadas no gabinete da ponte sobre o Tejo, as questões que eram abordadas em obra, problemas que iriam surgindo. E eu achei muito interessante colocar, destilando obviamente as partes técnicas, que são a maior parte do livro, mas colocar essa vertente, essa faceta humana no livro. Que coisas interessantes encontraste nesse diário? Antes de mais, nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos a ideia de que os portugueses estavam a trabalhar para os norte-americanos. E, portanto, os americanos é que mandavam nisto tudo e que o know-how era todo deles. Mas, na realidade, o que nós constatamos é que havia um grande know-how português, corporizado no próprio gabinete da Ponte Sobre o Tejo, dirigido pelo engenheiro José de Campo Muniz. E, portanto... Nós depreciamos muito o valor da mão de obra portuguesa e da intervenção dos portugueses, mas na realidade, nós, quando vemos as descrições de Wilkinson, constatamos que há respeito pelos técnicos portugueses e que o diretor da Ponte impunha respeito, não autoridade, respeito pelo conhecimento que ele tinha daquilo que estava a liderar. O que é um aspecto muito importante, porque nós temos a tendência a pensar que realmente são os norte-americanos é que vieram cá e fizeram a ponte e nós simplesmente fomos passivos em todo este processo. E na realidade isso não aconteceu. Outra questão é que, falando nos norte-americanos, entrei em contacto com a filha do engenheiro que projetou a ponte, o engenheiro Ray Boynton, a empresa que fez o projeto da ponte, a Steinman, Boynton, Gronquist and London. O engenheiro principal, o engenheiro-chefe, que era o David Steinman, tinha morrido em 1960. Portanto, na realidade, quem tomou conta das operações foi o engenheiro Ray Boynton. E, curiosamente, entrei em contacto com a filha dele, que me forneceu elementos fantásticos. Fotografias, artigos de jornal... Estas fotografias foram elas que... Foi ela que te deu... Exatamente. Não? Exatamente. Pois, era aí que eu queria pegar. De facto, um trabalho de investigação aqui. E as fotografias são bastante... Fotografias curiosa. A cores, fotografias muito interessantes a cores, e com uma grande qualidade. Bastante curiosas. Há até um galhardete da cerimónia de inauguração da ponte. 6 de agosto de 1966, Lisboa, Ponte Salazar, diz o galhardete vermelho. E também há uma imagem do projetista, então, da ponte, apontando para a sua obra, uma imagem muito, muito interessante, que podemos ver neste livro, A Ponte Inevitável. Falamos hoje sobre isto aqui nas Mandragões com o Luís Ferreira Rodrigues, A História da Ponte 25 de Abril. Vamos ouvir mais fados desta feita. Vamos ouvir o novo tema, vamos escutar novidades. O álbum da Namora já tem alguns meses, mas ainda assim foi no final do ano de 2015, portanto não passou assim tanto tempo, mas vamos escutar novidades nesta noite. Carla Pires, O Povo Canta na Rua, parece-me um belo título, até porque de seguida vamos falar do 25 de Abril, dessa nova designação da ponte depois. O Povo Canta na Rua, do álbum aqui da Carla Pires, e vamos ter também Hélder Moutinho, Manual do Coração, para ouvir já daqui a pouco. Boa noite. Abra a janela e deixa-lo entrar, anda com a gente para a rua cantar, que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar o povo canta na rua. Abra a janela e deixa-lo entrar, anda com a gente para a rua cantar, que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar o povo canta na rua. Traz o teu par e vem dançar a noite inteira, vamos saltar à fogueira e comer sardinha assada. E não te rales a pá, deixa a tristeza para lá, põe um sorriso e vem com a rapaziada. Vamos comprar um manjerico e um balão, vamos para a marcha cantar e folhear, pois então tomar de assalto a cidade, encher as ruas. Quem não gostar que não venha, e não faz falta, pois não, quem esteja alegre há de vir para o pé da malta. Abra a janela e deixa-lo entrar, anda com a gente para a rua cantar, que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar o povo canta na rua. Abra a janela e deixa-lo entrar, anda com a gente para a rua cantar, que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar o povo canta na rua. Se houver senhores que tenham dores de cotovelo e lhes irritar o pelo de ouvir a malta cantar, não te arrelies, ó Zé, com o mal deles, pois é, canta mais alto só para os incomodar. Que eles não gostam de ver a nossa alegria, querem o povo tristonho, sem fantasia, bisonho, mas queiram eles ou não, estamos na rua. E a agasalha, oh Zé, a marcha passa, pois é. Canta mais alto só para lhes fazer pirraça. Abra a janela e deixa-lo entrar. Anda com a gente para a rua cantar. Que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua. Agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua. Que agora a festa vai ser tua e até o sol acordar, o povo canta na rua. Eu sou o Hélder Moutinho e estou aqui a folhear o Manual do Coração nas Madragoas da Amália. Maria foi ao baile e viu José, viu António, viu Tosé. Para mim nem um olharzinho, disse a José que estava meio cansada. António não levou nada e o Tosé dançou sozinho. E foi dando nega atrás de nega, nem um tango para a sossega, não dançou nem por momento. Como é que uma mulher tão bonita se revela tão esquisita? Fui tirando apontamentos. Maria ouviu piropos de poetas, de artistas, de profetas, mas não deu bola nenhum. Teve convites para jantar no céu, luz de velas no ilhéu e a todos deu jejum. Até via quem fizesse o pino cuspir fogo cantarino em frente à sua janela. Mas nada, nada dava resultado. Nunca abria o cortinado, ninguém atuou para ela. Eu apontava o que ela não queria, só para entender Maria, entender o seu olhar. Escrevia tudo em letra miudinha, num caderno com capinha, para aprender a sonhar. Houve um que deu anel de mil quilates, lenços, brincos, flores de engate, coisas que ela nunca usou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada, como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada como nunca alguém beijou. Talvez ela só queira ser amada, ser tratada, ser beijada como nunca alguém beijou. Aqui está Hélder Moutinho, Manual do Coração, o tema que dá título ao seu álbum, que sai no dia 6 de maio. A Ponte Inevitável é o livro que temos hoje aqui em cima da mesa. O autor é Luís Ferreira Rodrigues, ele está aqui hoje connosco. Luís, mas eis que a ponte teve uma nova designação, ganhou um novo nome, neste caso Ponte 25 de Abril. Aliás, ganhou um nome, mas ganhou também outras coisas, porque o país mudou, obviamente, e portanto a função da ponte também saiu alterada com sucessivas mudanças, até do ponto de vista urbanístico, que se passaram em Portugal. Exatamente, mas curiosamente um dos aspectos que tem sido excessivamente valorizado é que a ponte criou uma explosão urbanística, tanto aqui na margem sul como no Algarve. Em relação ao primeiro caso, Na realidade, essa explosão urbanística já tinha começado com o fim da Segunda Guerra Mundial, o início dos anos 50, portanto, já havia um grande afluxo populacional para a margem sul. E a própria ponte foi uma resposta a esse acréscimo de fluxo populacional, que se tornou maior, obviamente, após a construção, mas ele já estava lá. Ele já estava a surgir e a ponte foi também uma resposta. Outro dos aspectos que se refere é que a ponte criou a especulação no Algarve. Na realidade, quer dizer, em 1965 foi inaugurado o aeroporto de Faro. Exato. Um ano antes da ponte. Portanto, as pessoas tendem a olhar também para a ponte como muito dos maus urbanísticos, quando na realidade a ponte tentou ser uma solução e ganhou fama de ter criado especulação, quando na realidade, coitada da ponte, é apenas uma peça de engenharia, a especulação é feita por pessoas que decidem mal colocar certos imóveis onde não deviam. E esse, aliás, é um dos temas de um livro anterior que eu fiz para a Guerra e Paz, chamado Manual de Crimes Urbanísticos, onde analiso alguns desses aspectos da especulação imobiliária. E é importante nós focarmos e tentar analisar mais a fundo, porque estas questões, às vezes, nós ficamos com os chavões e não aprofundamos mais. E é pena, e é pena. Outro ponto marcante da história desta ponte é, inevitavelmente, a parte do comboio. Aliás, tu dedicas mesmo um capítulo, a era ferroviária, a hora do comboio. Explica-nos também esta ligação da ponte com a linha ferroviária. É interessante porque o primeiro projeto idealizado por Miguel Paes tinha também a vertente ferroviária, mas nesse caso a vertente ferroviária tinha uma dimensão muito mais nacional do que tem hoje a ferrovia. Hoje a ferrovia tem essencialmente um cariz metropolitano, ou seja, serve ligações pendulares, de casa de trabalho. Na realidade, quando ela foi idealizada, a intenção era que servisse o grande cais da Europa, ou seja, articular, ligar a Espanha a Portugal, teríamos aqui um porto em Lisboa que importaria e exportaria mercadorias e bens para a Europa, e essa função ferroviária, com a implementação da ferrovia em 1999, tende a servir propósitos essencialmente mais metropolitanos, mais focalizados na grande área metropolitana de Lisboa. Hoje conversamos com o Luís Ferreira Rodrigues a propósito deste livro sobre a Ponte 25 de Abril. Temos falado aqui sobre isto, mas eu quero fazer aqui também um pequeno parênteses na conversa, para dizer que o Luís também se dedica a outros assuntos, ao estudo da história, obviamente, da arte e da ciência das religiões. Tens vários livros editados também sobre isto. Dois sobre dizer, religião. Aqui, tens razão. Não, mas há um cujo título está em inglês. Foi editado nos Estados Unidos. Pois temos História do Ateísmo em Portugal e Manual de Crimes Urbanísticos. Ok, não é sobre. Este já não é. Manual Muito de Crimes Urbanísticos. Manual de Crimes Urbanísticos já não tem nada a ver com religião. Quer dizer, provavelmente pode ter numa outra perspectiva. Seja o que Deus quiser. Exatamente. Seja o que Deus quiser. Que interesse é este que tu tens pela religião? É essencialmente um interesse filosófico e histórico. Eu gosto muito de história. Aliás, como se vê por esse livro, e a religião no sentido que nos interroga filosoficamente acerca de certas questões. As questões das religiões são questões filosóficas. E cada vez mais pertinentes no mundo atual, como vemos com os... Aliás, eu devo dizer uma coisa. Numa altura em que toda a gente está a discutir muros e como fazer muros, eu acho interessante estar a falar de pontes. Ou seja, porque na realidade este livro vem falar não só da união entre a margem norte e a margem sul, mas tenta falar também da união entre arquitetos e engenheiros, entre técnicos, engenheiros, arquitetos e operários com a própria população. Tenta falar de uma ponte que se estabeleceu entre os Estados Unidos e Portugal a nível de conhecimento técnico. Tenta falar de uma ponte que, na realidade, é mais do que uma estrutura. É um símbolo de união. É um símbolo de união. E em 2016, este ano, em que nós estamos sempre a falar de muros e como separar os seres humanos dos outros, é importante falarmos de pontes realmente que nos unam, e tanto a nível ideológico, a ponte Salazar divide muito aqueles que têm a ponte 25 de Abril Sim. como o seu nome preferencial. Portanto, é bom quebrar essas barreiras, unir através das identidades a ponte Salazar à ponte 25 de Abril e à ponte sobre o Tejo e estabelecer essa ponte. No fundo, é uma ponte de utilidade e de serviço que está... que se pretendeu unir os portugueses. Quer dizer, não, esta ponte não foi feita para dividir, foi feita para unir. E sempre que eu ouço ou vejo estes debates estéreis sobre o nome da ponte, eu digo assim, mas a ponte é muito mais do que um nome. A ponte é uma história, a ponte tem uma utilidade, a ponte pretende unir, não pretende dividir. E que futuro tem esta ponte? Como é que perspectivas o futuro da ponte 25 de Abril? Isso não compete a mim ser oráculo, até porque muitas das previsões que são feitas em relação ao futuro acabam por falhar. E por acaso, São apenas previsões. Exatamente. Mas nós, quando estamos a pensar no futuro... temos esta dualidade. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma questão. Há no século passado, um primeiro debate sobre urbanismo tinha a ver com o grande problema das cidades, que era o estrume dos cavalos nas ruas. Toda a gente pensava que aquilo ia ser o drama do urbanismo do futuro. E, na realidade, com a introdução do automóvel... Não é assim grande problema. Não é assim grande problema. Não é uma coisa que não é um grande problema. E, hoje em dia... Nós, quando pensamos no futuro da ponte 25 de Abril, quando estamos a falar na possibilidade de existirem carros voadores e drones e carros elétricos, interrogamos, a ponte vai ter viabilidade? Eu acho que a ponte vai ter viabilidade, se não no seu sentido utilitário, pelo menos no seu sentido simbólico e até mesmo de fruição para outros usos. Portanto, a ponte, eu acho que é mais do que a sua função. Lembrei-me agora das corridas na ponte 25 de Abril. Exatamente, e eu falo nelas, realmente elas... Também há essa história, essa tradição. Exatamente, exatamente. Aliás, existem muitos projetos hoje em dia no âmbito do desenvolvimento sustentável em que antigas linhas de caminho de ferro deixaram de estar em uso, transformaram-se em corredores verdes. Portanto, há uma reutilização das coisas tentando aproveitar o melhor que elas têm, dando-lhes um novo uso, uma nova roupagem. Portanto, pensar que... A história pode ser uma inspiração e não... Pode e deve ser uma inspiração e não um problema, um entrave. Parece-me muito bem. Aliás, pode ser daqui a 100 ou 200 anos, se calhar quando todos viajarmos através do... Eu não acredito nisto, mas através do... Ou se calhar nem temos que nos deslocar para lado nenhum. Fazemos tudo à distância de um clique. A maior parte das pessoas fazem as coisas à distância de um clique. Não sei bem qual é que vai ser o futuro, mas pode servir para corridas. Se alguém correr na altura... Não, agora a corrida está na moda. Ou então até mesmo para fazer um almoço, como se fez na ponte Vasco da Gama, em que todos os pratos foram lavados com uma gota de detergente. E já agora, já que estamos na Rádio Amália, eu gostava... Ah, pois é, essa história para contar. Exatamente, eu gostava de referir que esta ponte suscitou a emoção da própria diva do fado. Conta-nos essa história, porque Luís. Porque no dia a seguir à inauguração da ponte houve um evento no Palácio de Queluz, uma recepção de gala a 1.600 convidados. Foi oferecida pelo Ministro das Obras Públicas, em que Amália esteve presente. E depois do evento, ela escreveu uma carta a Salazar em que dizia o seguinte: não resisto à vontade que tenho de lhe gritar o meu bem-haja. O meu orgulho e o de todos os portugueses é quase tão grande e tão bonito como a ponte. Portanto, nós vemos que esta ponte une até o fado à engenharia. É verdade, o fado unido à engenharia. Isso parece-me muito bem, parece-me até uma bela maneira de acabarmos este programa. Luís, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. Ponte Inevitável. Luís Ferreira Rodrigues é o autor. A história da Ponte 25 de Abril, uma edição da Guerra e Paz. Eu acho que tem todo o interesse, desfaz-se aqui alguns mitos e constroem-se também outras, enfim... Criam-se... Ficamos com algumas pontas soltas para imaginar e para tornar esta ponte ainda mais um símbolo da cidade, porque é através da história e juntamente com a nossa própria imaginação que se criam os símbolos, e esta ponte 25 de Abril é de facto um símbolo de Lisboa. Luís, toda a sorte do mundo para ti. Obrigado. Sorte a arranjar investigadores para Lisboa. Tem corrido bem essa procura por investidores. Não é investigadores. Investigadores és tu. Investidores. Tem corrido bem. Tem corrido muito bem. As coisas estão a melhorar. E quanto mais valorizarmos a cidade, melhor correrá. E as coisas estão a melhorar em comparação do que há uns anos atrás acontecia? Sim. Lisboa é uma cidade que está na moda. Felizmente. Vamos ouvir agora, para o final, não vamos ouvir um tema, curiosamente, este ano, mas também é de 2015, portanto não passou assim tanto tempo. É tempo mesmo, precisamente. Conta e tempo. Camané, do seu álbum Infinito Presente. Para todos, um abraço. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. Eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. Eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo. O tempo me foi dado e não fiz conta. Para dar a minha conta feita a tempo. O tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo.